Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. Ano novo, novas perspectivas, novos horizontes, tudo novo, né? Agora, aquela história. Como é que você quer que sua vida seja diferente se você tá continuando a fazer tudo igual você fazia? Dá uma reciclada, rapaz, dá uma sacudida. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Marcão e Chechel. A faculdade da música traz os mestres Chico Rei e Paraná. A frase irretocável de Mark Twain. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 61. Você que tem meio farol baixo, meio borocochô, a dica de hoje é de autoestima. E no Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai lembrar uma gravação que ele fez em 1967. E a lora... a lorota boa é o compadre, a comadre e a égua. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o pedido da Maria Clara Ramos de Anápolis, Goiás, que pediu Zezé de Camargo e Luciano. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí os chonados da vida, Gino e Geno. Quem ama, chora. Eu confesso, não sei se o amor que te dei valeu, ou foi tudo ilusão, pois o meu coração se perdeu. E no sonho de amar, de contigo ficar, acordei, procurei no seu lado da cama o querer de quem ama e não encontrei. Me sentindo num abismo profundo, pus a boca no mundo e chorei. Chora-se, quem ama vai embora, com medo da escuridão, da solidão que me apavora. Eu sei quem ama sabe o que faz uma saudade, quando a gente dorme com e acorda sem felicidade. Eu tô à procura, decido da cura pro mal. E tenho ainda a esperança, e eu quero a bonança depois do vendaval. Porque já pedi perdão, abri o coração, me entreguei. Sem saber o que foi que eu fiz, deixei de ser feliz, onde foi que eu errei. Me sentindo num abismo profundo, pus a boca no mundo e chorei. Chora-se, quem ama vai embora, com medo da escuridão, da solidão que me apavora. Eu sei quem ama sabe o que faz uma saudade, quando a gente dorme com e acorda sem felicidade. Chora-se, quem ama, chora-se, quem ama vai embora, da escuridão, da solidão que me apavora. Eu sei quem ama sabe o que faz uma saudade, quando a gente dorme com e acorda sem felicidade. Gino e Geno, quem ama chora, pra Diana Meirelles lá em Goiânia, Minas Gerais. Cleiton, quanta saudade eu tinha de ouvir essa voz maravilhosa. Te reencontrei, estou gostando demais. Sucesso, querido, abraços da Diana Meirelles, uma morena bonita lá de Guanhães, nas Minas Gerais. Ela que me ouvia desde o tempo da Rádio Nacional, né? E agora nos descobriu também na internet, está ouvindo lá. É o milagre da internet que eu falo, né? Reaproximando velhos amigos. O meu amigo Olindo, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, ele é o homem que cuida do jardim da cidade lá, que deixa a cidade bonita, né? E ele me pediu uma música aqui e ofereceu para o secretário de governo, lá o Vilmar Peixoto. Ô, Olindo, ele falou que é só uma brincadeira, que você não está precisando, não. Deus está vendo. Ele falou, Cleito, manda pro pessoal lá do Bar do Nego Boa, que eles não perdem o seu programa. Então tá certo. Um abração para todos os nossos amigos, nossos parceiros aí de Conceição do Araguaia, todo mundo que tá ouvindo aí. Zé Mulato e Cassiano, o homem e a espingarda. Ei, pessoal, vou dizer para vocês agora a pura filosofia do Cerrado. É, quem achar que estão errado, que atira o primeiro tomate. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Ei, compadre, pensando bem, a vida da gente é igual a uma espingarda. Se atira, atira, vai tirando vida fora, quando chega lá pro fim tem lenca. É verdade. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Surgimento tá sobrando, muitas vezes atira a tua. É só triscar no gatilho que a língua de fogo voa. Ei, compadre, vem com espingardinha nova, né, senhor? Bom demais, compadre. Estreia batuta que você mata até marimbondo. É, atira até em morcego, né? Isso é como diria nosso irmão Galvãozinho, fim de mundo. Dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atire em qualquer bicho, nem jogar chumbo no chão. Só atire em caça boa, pra não perder munição. Caboclo trecheiro não desperdiça chumbo, compadre. Só atire em bicho que presta. Trem do lombo bonito mesmo, porque tem vai ficando difícil, porva cara, espingarda fraca. E dos 40 aos 60, arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e vai a 10. A mola tá relaxada. É, só tem risco quando a espingarda de gama lenca. É um fragelo, compadre. Se aponta, o tiro não sai, você torna bom. Tá o trem lenca, o arco casca fora e você fica na mão. Eu me ligo. E dos 60 em diante, dando com os arrei pro mato, a arma não atira mais. E se atirar é boato. Espingarda enferrujada, só aponta pro sapato. Virou peça de museu, esse mundo é mesmo ingrato. Coitada, espingarda de velho só serve pra matar cobra, compadre. Só atira no que tá no chão. É, não há botina que aguenta. Ô, danada. Depois dessa triste fase, só piora todo dia. Olha a arma tem na parede, só ferrugem e marizia. Quem deu tiro e mata onça, já nem assusta com tia. Nunca mais irá caçar lá no capão da porquia. Ô, Rebeca! Zé Mulato e Cassiano, o homem e a espingarda. É de jeitinho, né? Rapaz, olha, esse cantor aqui faz tanto tempo. Eu vi, tem mais, vixe Maria, tem muitos anos, né? Foi quando ele me visitou na Rádio Nacional, só que eu saí da Rádio Nacional, vai fazer 20 anos agora. Então é esse tempo que eu não vejo. Mas ele era um grande sucesso. Fizemos muitos shows juntos aqui em Brasília. Rony Cardoso, Castelo de Sonho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pensando o que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor, e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. Sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Rony Cardoso, Castelo de Sonhos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O ano começou, tem agora, né? Passou o Natal, passou o Ano Novo, agora vem Carnaval.

seu amor foi como um vendaval. E eu um catavento, só um catavento. Sérgio Reis e Moacir Franco, questão de tempo para Valdirene Pereira, a minha amiga Mary Pereira, no Novo Gama. Cleiton, te curto de montão, toca para mim uma música bem bonita. Valdirene, eu toquei essa aí, né? A do Sérgio Reis, e vou trazer a música nova do Nashville para você, tá bom? Abraçando os meus amigos do Gama, de toda a região do entorno do Distrito Federal, que curtem o nosso programa pela Mais FM 103,1 aí no Gama, no Distrito Federal, onde nós estamos, graças a Deus, com grande audiência. Banda Nashville, música nova, vou contar tudo pra você. Esse olhar distante me faz perder o ar. Me prendo em você, se ao menos te tocar. Esse sorriso lindo ilumina meu céu. Esses cabelos pretos, seus olhos cor de mel, me fazem sair do eixo. Eu me perco, não tem jeito, é sempre assim. Toda vez que eu te vejo, não dá pra segurar. Ah, vou me entregar. Ah, vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto. Que todo o meu amor é pra você e eu não minto. Não vou mais omitir esse sentimento. É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo. Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto. Que todo o meu amor é pra você e eu não minto. Não vou mais omitir esse sentimento. É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo. Distante, me faz perder o ar. Me prendo em você, se ao menos te tocar. Esse sorriso lindo ilumina meu céu. Esses cabelos pretos, seus olhos cor de mel, me fazem sair do eixo. Eu me perco, não tem jeito, é sempre assim. Toda vez que eu te vejo, não dá pra segurar. Ah, vou me entregar. Ah, vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto. Amor é pra você e eu não minto. Não vou mais omitir esse sentimento. É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo. Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto. Que todo meu amor é pra você e eu não minto. Não vou mais omitir esse sentimento. É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo. Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto. Que todo meu amor é pra você e eu não minto. Melhor se entregar do que ficar perdendo tempo. Banda Nashville, vou contar tudo pra você. Pro Matias Rezende, lá em Campos Belos de Goiás. Outro dia ele fez contato comigo pelo Facebook. Falou, Cleito, meu pai, o Naldo Rezende, lá na Fazenda, ele não perde o seu programa pela rádio lá de Campos Belos, né? A RCBAM, que é uma rádio muito forte, que pega naquelas beiradas ali do Goiás, no Tocantins. Seu Naldo, um abração pro senhor, para todo mundo da Fazenda aí, viu? O Matias lá em Campos Belos tá mandando um abraço pro senhor. E já que o senhor tá aí na Fazenda, eu vou trazer um duplão que a turma do interior gosta e eu gosto demais também. João Carreira e Capataz, Sonho de Caboclo. Um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito osso arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpinto no quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal.

como um tiro certo no meu coração e derrubou a base forte da minha paixão. Fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um lobo alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, faz eu pensar em você e esquecer de mim, e faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração e derrubou. Na trilha sonora da minha vida, de Maria Clara Ramos, de Anápolis, Goiás, Zezé de Camargo e Luciano, É o Amor. Essa música, o sucesso dessa música começou no nosso programa da Rádio Nacional. É, não tinha nem disco gravado, né? Eu até falei com o Zezé, faltou ter esse episódio naquele filme Os Filhos de Francisco, né? Porque enquanto o pai dele ficava pedindo a Rádio Terra de Goiânia para poder tocar a música, mas a Rádio Terra só pegava em Goiânia. A Rádio Nacional não, meu programa pegava no Brasil inteiro e boa parte do mundo, né? E aí com 15, 20 dias era a música mais tocada. E aí que a gravadora resolveu lançar o disco. Até então o Zezé tinha me mandado só uma fitinha. O Antenor, que era o divulgador da gravadora Copacabana, sabendo da minha amizade com o Zezé, trouxe a fita pra mim. Não era nem disso, trouxe a fita e eu comecei a tocar. E a música estourou, virou um grande sucesso, né? São histórias, quem viveu muito tem história pra contar. Leal e Legal, Coração de Cowboy. O coração de um cowboy, quando tá apaixonado, é um trem fora do trilho, é um rifle engatilhado. Um cowboy apaixonado é um perigo eminente, ele perde o raciocínio, faz o que o coração sente. Coração não tem juízo, nem responsabilidade, pode cometer loucura quando enche de saudade. Coração não tem juízo, nem responsabilidade, pode cometer loucura quando enche de saudade. Pode cometer loucura quando enche de saudade. Coração de um cowboy, quando tá apaixonado, é um navio à deriva, vagando de lado a lado. Um cowboy apaixonado não domina a paixão, é embriagado de amor, obedece o coração. Coração não tem juízo, nem responsabilidade, pode cometer loucura quando enche de saudade. Coração não tem juízo, nem responsabilidade, pode cometer loucura quando enche de saudade. Pode cometer loucura quando enche de saudade. Coração de um cowboy, quando tá apaixonado, é um navio à deriva, vagando de lado a lado. Um cowboy apaixonado não domina a paixão, é embriagado de amor, obedece o coração. Coração não tem juízo, nem responsabilidade, pode cometer loucura quando

Falei, moça, mas como é que pode? O ano passado você estava tão bonita. Não, eu estou muito mal, eu estou gordo e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode estragar? Aí fui, encontrei com ela pouco tempo depois, e ela continuava linda, maravilhosa, não estava gorda, não estava feia, mas ela se sentia gorda e se sentia feia. O que, que é isso? Baixa estima, né? Ela estava com a autoestima dela lá embaixo. E eu, por isso é que eu vou te dar hoje uma dica que eu tirei do livro Mil e Uma Dicas sobre Quase Tudo. A autoestima é verdadeiramente a parte mais importante da beleza. A beleza que vem de dentro quando você está feliz com você mesmo. Você pode prestar atenção. Com uma pessoa feliz, o olho dela brilha, a pele brilha, né? O jeito como você se comporta, com a cabeça erguida ou cabeça baixa, com ou sem brilho nos olhos, com um sorriso estampado no rosto ou com um semblante sombrio, tudo isso parte de dentro. E o modo como você se sente a respeito de si mesma é refletido nas pessoas à sua volta. Não importa se o seu corpo é escultural, se você tem um rosto lindo e cabelos brilhantes, se você sempre desviar o olhar quando encontrar as pessoas ou nunca sorrir, os outros nunca a verão como uma pessoa bonita. Já aconteceu de você estar parado numa fila e um bebê, sentado num carrinho, olhar na sua direção, abrir um enorme sorriso com os olhos brilhantes? Entendeu? E às vezes a criancinha já fala, diz assim para você, oi, como se conhecesse você a vida inteira. Como você se sente quando isso acontece, hein? Claro que você abre um sorriso de volta, né? É simplesmente impossível não corresponder ao sorriso e não responder, oi, aí você puxa a conversa. Na verdade, você se verá conversando com ele o tempo todo em que estiver esperando na fila. O mesmo acontece com os adultos. Se um adulto sorrisse para você com um olhar brilhante e dissesse, oi, qual seria a sua reação? É claro que você teria a sensação de estar encontrando uma pessoa legal e retribuiria. Quando você tem uma autoestima elevada, tem vontade de sorrir para todo mundo, porque você está amando viver. Experimente, faça isso um dia apenas. Sorria para todo mundo que encontrar e diga, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai ficar surpresa com a resposta que vai obter. Você não apenas fará os outros se sentirem bem por receberem o que talvez tenha sido o único sorriso daquele dia, mas verá que eles retribuirão e isso também a fará se sentir melhor. Esse tipo de comportamento é contagiante. Se você sorrir para alguém e diz, oi, essa pessoa vai fazer o mesmo. E o contrário também é verdadeiro. Se você sair com a cara fechada, você vai ver que o mundo está de cara fechada para você também, né? Simplesmente, ao sorrir para alguém, você pode estar contribuindo para que o dia de outras pessoas passe de ruim para bom. A sua verdadeira beleza interior vai brilhar, não importa qual seja a sua aparência exterior. Você pode estar linda ao sair da cama, com os cabelos desgrenhados e nenhuma maquiagem, apenas pelo modo como se sente. Seus olhos são o espelho da sua alma. Enquanto você se achar bonita, refletirá uma beleza interna e natural. Foi o que aconteceu com a minha amiga que eu me referi no início dessa nossa conversa, né? E ela voltou para cá depois de conversar um pouco comigo. Disse, moça, você está linda, maravilhosa, que é isso? Que farol baixo é esse? Aí ela me ligou no outro dia para dizer que eu tinha conseguido levantar a autoestima dela, né? Isso é muito bom. Essa música eu fiz para minha mulher, mas serve para que todos os homens possam homenagear aquelas pessoas que vivem com eles, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, companheira. Eu te quero só minha, no meu quarto trancada, numa cama estirada, prontinha pro amor. Mas na hora da briga, na luta da vida, te quero a meu lado, lutando comigo, com força sem medo, vencendo o castigo que pra mim é viver. Enfrentando meus dias, quebrando barreiras, vencendo a dor, mostrando ao mundo tua força de vida, todo teu valor.

a égua do compadre. Só que ele chegou lá, o compadre não tava, só tava a comadre. E ele ficou acanhado, falou, como é que eu vou falar pra comadre, né? E a comadre era esperta demais, percebeu, falou, não, compadre, se eu trouxe foi o cavalo pra cobrir a nossa égua? Falou, não, eu tô acostumado com isso, traz pra cá, vamos resolver isso. Aí ela foi lá, o cavalo chegou, sentiu o cheiro da égua, o trem já esticou, né? A ferramenta de trabalho dele já ficou em posição de sentido. E ela tranquila foi lá, pegou um saco de farinha lá, foi lá, pegou na ferramenta do cavalo, embicou o trem no buraco da égua lá e tal, e começou o serviço. E o compadre vendo aquele trem e foi ficando assim meio entusiasmado, e a comadre percebeu e viu que o volume da calça dele aumentou, né? Aí falou com ele assim, uai, compadre, parece que você tá querendo também? Aí ele respondeu, falou assim, uai, comadre, você que sabe. Ele falou, eu não, a égua tá aí à sua disposição. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBM Música. O ano tá começando e tá na hora de você dar um novo rumo pra sua vida também, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro. Eu aproveitei essa oportunidade em 2013, estou muito satisfeito, porque hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e na região. E você pode ser um representante ao Porte Jeans aí na sua cidade, viu? Calças, bermudas, saias, toda uma linha completa para homens e mulheres do melhor jeans produzido do Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem a possibilidade de lucrar até 100%, e ainda vender muito mais barato do que a concorrência. Porque o negócio é o seguinte, tem que ser preço bom com qualidade. Isso é o Porte Jeans te dá, viu? É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e até para quem tem família grande, vale a pena e vale muito a pena. Entre em contato, ligue 61-9981-3601, 61-9981-3601, da Vivo ou 8143-8802, 61-8143-8802, da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Você pode ligar agora e se transformar num revendedor Oporte Jeans. Você começa como eu, fazendo pequenos pedidos, vai aumentando a quantidade, logo, logo você vai ter a sua própria loja, né? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Jax Fabiano, Toniato Gonçalves, Pierre Valle, Leléo de Marli, Edgar Lisboa, Alcione Cassimiro, a minha amiga Andressa Taveira Soares, trabalhou comigo quando eu fui administrador de Brasília, hoje esposa do meu amigo Juscelino, a Rose Fernandes, o Marcelo Abreu, o violeiro Pião Mulato, José Menezes, Luciene Maria Oliveira e o Igor Miranda. Parabéns, saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade para vocês todos e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 61, Segurança em Deus. Brasil,

na Grande São Paulo, canal 50 e 56 digital, São Caetano, canal 45, Campo Grande, canal 23, Cuiabá, canal 14, Goiânia e Aparecida de Goiânia, canal 40 e Palmas, o canal 5 e 20, né? Você pode assistir também em tempo real no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcão e Chechel, eu vou no Jack. Cheguei no bar, fui até o balcão perguntar qual o melhor tipo de mestre tem pra me dar. O garçom falou: tenho esses dois caras aqui, esse é o Johnny e esse é o Jack, é só escolher. Eu vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, eu vou. Eu vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, eu vou. Eu escolhi o tal do Johnny, o cara me curralou. O garçom falou: tem mais esses quatro caras aqui, esse é o Blue, esse é o Green, esse é o Red, esse é o Black, é só escolher. E aí, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Eu vou no Blue ou no Green, vou no Blue ou no Green, vou no Blue ou no Green que eu vou. Eu vou no Red ou no Black, vou no Red ou no Black, vou no Red ou no Black que eu vou. Pra não ter dúvida, onde o Green, Red ou Black. Eu vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, eu vou. Eu vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, eu vou. Pra eu não ter dúvida, vou do Green, Red ou Black. Cheguei no bar, fui até o balcão perguntar qual o melhor tipo de mestre tem pra me dar. O garçom falou: tenho esses dois caras aqui, esse é o Johnny e esse é o Jack, é só escolher. Eu vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, eu vou. Eu vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, vou no Johnny ou no Jack, eu vou. Eu escolhi o tal do Johnny, o cara me encurralou. O garçom falou: tem mais esses quatro caras aqui, esse é o Blue, esse é o Green, esse é o Red, esse é o Black, é só escolher. E aí, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Eu vou no Blue, no Green, vou no Blue, no Green, vou no Blue, no Green que eu vou. Eu vou no Red, no Black, vou no Red, no Black, vou no Red, no Black que eu vou. Pra eu não ter dúvida, vou do Green, Red ou Black. Eu vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, eu vou. Eu vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, vou no Jack, é no Jack, eu vou. Pra eu não ter dúvida, vou do Green, Red ou Black. E aí, moleque, eu vou no Jack. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcão e Chechel, eu vou no Jack. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Por esse telefone, você pode mandar recado, comunicar com todos aqueles que têm programa na Rádio Estúdio Brasil. Essa aqui foi o primeiro grande sucesso dessa dupla, né? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Esses dois aqui são dois grandes professores. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres Chico Rei Paraná. Primeiro grande sucesso da carreira, composição do praense, Valsa dos 15 anos. Seus 15 anos, não fique assim chorando, filhinha querida. É